Eu saúdo os irmãos e as irmãs na paz do Senhor, no amor do nosso Senhor e na alegria que Ele nos concede, mesmo em meio às lutas, às dores, às tribulações da vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos erga, que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Irmãos e irmãs, nós vamos dar prosseguimento à nossa devocional no livro dos Salmos, hoje no Salmo de número 69. E por uma questão metodológica, hoje eu não vou ler a nota imediatamente após a leitura do versículo. Nós vamos ler todo o Salmo. E depois nós vamos ler todas as notas em sequência, para que você possa entender com mais clareza. Pelo menos essa é a compreensão que sinto no meu espírito, porque esse salmo é muito importante para a vida de Davi e também um claro sinalizador do lamento que o Messias, o Cristo, Jesus Cristo, também teve que passar. Um abraço a todos vocês que estão postando as mensagens, em especial a pastora Renilda, pelo seu lindo trabalho. A presença do Senhor é notória e que Deus continue fortalecendo. Peço aos irmãos metodistas da Zona Leste em São Paulo, por favor, ainda não recebi nenhuma notícia e eu estou pedindo a vocês insistentemente acerca do estado de saúde do irmão José de Amorim. Já faz alguns dias, semana, que o irmão não posta nada. Eu tinha uma informação, tive uma informação que ele estaria internado. Estamos orando, mas eu peço a vocês que nos mandem notícia. Você que é da Zona Leste, em São Paulo, ou mesmo que conheça o irmão José de Amorim, da Igreja de Cidade Líder, por favor, mande-nos alguma informação para que nós possamos orar mais especificamente. Muito bem. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 69. Ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundando. Não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-me a minha garganta. Se embaçaram meus olhos e se fadigou sobremaneira meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça os que me odeiam sem causa. Poderosos são os que me querem aniquilar, são injustos meus inimigos. E como hei de restituir? Conheces, ó Deus, meus desatinos e o quanto fui insensato. As minhas culpas não te são encobertas. Contudo, não permitas que eu venha ser causa de humilhações para aqueles que têm fé em ti, ó Eterno, Deus das legiões. Que não sejam por mim envergonhados os que te buscam, ó Deus de Israel. porquanto por amor a ti suporto zombarias e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insulto. Com jejum e muitas lágrimas, afligi a minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Com mortalha me cobri perante eles, fui objeto de zombarias. Murmuram contra mim os que se ajuntam nas portas da cidade e sou tema de chacotas nas canções dos bêbados. Todavia eu, Senhor, no tempo oportuno elevo a minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal, para que eu nele não pereça. Salva-me de meus detratores e das profundezas das águas, que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo, e que tampouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza da tua magnanimidade. Não ocultes do teu servo a tua face. Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Faze que de ti se aproxime a minha alma. Redime-a, salva-me dos meus inimigos, pois sabes da vergonha e do infortúnio que me fazem passar. Meu coração se partiu ante tanta humilhação, e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. Ao contrário, puseram veneno em meu alimento e vinagre me oferecem para mitigar minha sede. Que em retribuição à mesa deles se lhes transforme em armadilha e sua paz em emboscada. Que se lhes escureçam os olhos, para que de fato não possam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem que haja como cessar. Despeja sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance. Que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas, pois têm prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentam dor e sofrimento a quem feriste. Agrega iniquidade à iniquidade deles, para que não mereçam usufruir da tua justiça. Que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam inscritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é minha aflição, a minha dor. Protege-me, ó Deus. A tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno e em meus agradecimentos exaltarei a ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus, porque, porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza aos quebrados. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará-se-ão e reconstruirá as cidades de Judá, e haverá habitantes que a herdarão. A descendência de seus servos a receberá em herança, e os que amam o seu nome farão nela a sua morada. Exaltado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos e irmãs, vocês percebem claramente o drama que Davi estava vivendo após ter cometido pecados inconcebíveis para quem tinha o relacionamento que Davi tinha com Deus. E você percebe também claramente, e se não ficou tão claro, leia de novo, devagar. Você percebe e vai perceber como esse salmo expressa de uma maneira impressionante a dor que Jesus estava sentindo por ocasião do momento em que foi preso, apanhou, foi humilhado, zombaram dele. O fizeram carregar a cruz, foi crucificado, abandonado. Não consta que nenhum dos seus irmãos de sangue estivessem com ele na hora da crucificação. Os próprios discípulos se ausentaram, com exceção de João e algumas mulheres que estavam juntas com ele. Você percebe tanto o drama de Davi, mas Davi, por consequência do seu pecado, e esperando o reerguimento da parte de Deus, socorro, e você percebe o lamento de Jesus no momento da sua crucificação. Ele que foi crucificado, morto, sepultado. Mas depois subiu ao céu, foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo, ficou com os discípulos por 40 dias, foi visto por centenas e centenas de pessoas, e depois de 40 dias subiu ao céu, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Louvado seja e bendito seja o nome de Jesus Cristo. Faço a leitura para vocês agora de algumas notas que vão ajudar a esclarecer ainda mais o drama de Davi e o apontamento para o sofrimento de Jesus. Davi descreve, irmãos e irmãs, sua situação de profundo sofrimento da alma, dor física e terrível angústia. Enquanto espera, confiante pela interveniência perdoadora e salvadora de Deus. É a sincera oração de um rei piedoso diante dos ataques maliciosos de uma conspiração generalizada que se aproveitara de uma ocasião em que o próprio Deus já o havia castigado por um pecado cometido. A igreja primitiva considerava esse clamor como prenúncio dos sofrimentos do Messias, Jesus Cristo. Juntamente com o Salmo 22, são os textos do Saltério mais citados no Novo Testamento. O salmista pede que sua disciplina não seja causa de escândalo para os que esperam em Deus. Esse versículo pode ser transliterado do original hebraico, desta forma: Al Yevoshu Vikovesha Adonai Elohim Tsevaot, Al Ikalemu Vimevak Shechah Elohe Israel. O que se aplicava ao salmista era ainda mais realidade, irmãos e irmãs, na vida de Jesus Cristo. Confira em João 2,17. Os que zombam de Deus achincalham igualmente o servo do Senhor. Situação que Cristo enfrentou sem que tivesse cometido um só pecado, como nos mostra Romanos 15,3. Se Davi estava sofrendo no momento em que tinha aberto uma brecha, Deus já o havia corrigido, mas as consequências estavam diante da vida dele. Por outro lado, Jesus não tinha cometido pecado algum. E por isso, a sua dor, a sua inconformidade era ainda maior. O seu lamento era muito mais profundo e penoso. Situação que Jesus teve que enfrentar sem que tivesse cometido um só pecado. Davi, irmãos, irmãs, no momento de fraqueza e falta de juízo, pecou contra Deus. Entretanto, isso não o desqualificou. Como filho e servo diante do Pai, pois seu coração fora entregue ao Senhor para adorar e servir por toda a vida. Em seu profundo amor a Deus e arrependimento pelas faltas cometidas, o rei salmista não se nega a passar pela mais profunda dor e humilhação pública, chegando a ser afrontado até pela escória da sociedade, que nesses momentos sempre procura minimizar sua própria condição desprezível, evidenciando o erro da pessoa em foco. Irmãos e irmãs, eu quero lhes dar um testemunho, já passei por momentos semelhantes. Eu que tive o privilégio, como já contei a vocês, de ter sido criado num alto padrão de qualidade e ter exemplos não só na micro parte da família, pai, mãe, irmão, irmã, depois ao longo dos anos conhecendo e toda a família, vendo os exemplos maravilhosos de várias pessoas, um em uma área, outro em outra área. Um ministério profundamente abençoado, marcado pela vida de discipuladores esplêndidos, usados por Deus. Num determinado momento de fraqueza e falta de juízo, também pequei contra Deus. E esse sentimento de ter pecado contra o Senhor, a quem você devotou a sua vida, não porque seja bonzinho, mas porque primeiro Ele te alcançou, não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele que escolheu a nós, para que nós vivêssemos e dessemos muito fruto, isso dói demais. E por mais que tenha sido já plenamente restaurado, a cicatriz da lembrança, aliás, coloco assim, a cicatriz fica como uma espécie de lembrança. É uma boa lembrança. É uma boa lembrança para que você não volte a pecar contra Deus, nem contra o próximo. E é importante, eu considero, dar esse testemunho, porque Isso não desqualifica aquele que tem verdadeira comunhão com Deus. Não desqualificou Davi como filho e servo. O pecado que Jesus carregou na cruz, que foi o nosso pecado, ele carregou na cruz por aquelas horas, no madeiro, por aquelas 3 horas de crucificação aproximadamente, fora o que passou antes. Também, por ter carregado o nosso pecado, não foi desqualificado diante do Pai, tanto que foi ressurreto. Porque o seu coração, assim como Davi em parte, mas ele plenamente, o seu coração era totalmente entregue ao Senhor. E nós, quando temos o nosso coração totalmente entregue ao Senhor, não devemos nos sentir desqualificados e não devemos nos sentir condenados para sempre. Pelo contrário, quando o nosso pecado é assumido, reconhecido, confesso, acompanhado de um verdadeiro arrependimento que se comprova pela mudança de vida na área em que você pecou, ou nas áreas, ou no período dessa fraqueza, dessa falta de comunhão com Deus, dessa falta de juízo, não te desqualifica de modo algum. Você volta à condição de filho e servo diante do Pai. O seu coração foi entregue ao Senhor, meu irmão, minha irmã, para o adorar e servir por toda a vida. Foi assim com Davi. E foi assim que voltou a acontecer com Jesus após a sua ressurreição, mesmo ele tendo passado pela morte, que é a consequência que ele sofreu por carregar o nosso pecado. Então, Davi, em seu profundo amor a Deus e arrependimento pelas faltas cometidas, isso é importante, arrependimento. E o fruto do arrependimento, que é a mudança, a volta para o caminho, mudança de vida e volta para o caminho. O arrependimento pelas faltas cometidas não te impedem de retomar a jornada. Tanto que todos os outros homens e mulheres na Bíblia cometeram pecados. E quando se arrependeram verdadeiramente, com exceção de Jesus, por isso eu falei todos os outros, Deus os ergueu e os abençoou poderosamente. O rei salmista não se negou a passar pela mais profunda dor e humilhação pública, chegando a ser afrontado até pela escória da sociedade, que nesses momentos sempre procura, como eu li, minimizar sua própria condição desprezível, evidenciando o erro da pessoa em foco. Ou seja, vê uma pessoa pecando e aí a transforma em bode expiatório. Ah, aquele líder ou aquela líder vira o bode expiatório. É como se só aquele líder ou aquela líder tivesse cometido pecado e a pessoa esquece de examinar a si mesmo. Então eu já oriento a todos. Primeiro, os que reconhecem o seu erro e se arrependem não estão desqualificados, desde que venha com fruto de arrependimento. Mas os outros, não transformem ninguém em bode expiatório, atribuindo aos outros a sua falta de comunhão com Deus, a sua falta de amor, de compreensão, de misericórdia, sua falta de genuíno perdão. Porque o verdadeiro perdão é aquele que nos mostra a parábola do pai amoroso ou do filho pródigo, onde ele abraça você na volta e lhe coloca na condição de filho novamente. Tudo ali está narrado para falar sobre isso. Devolve-lhe roupas de filho, sandálias de filho, anel, aliança de filho, faz uma festa para ele. É assim que é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. E assim que nós temos que ser. Então, que você não transfira para o outro ou para outra a responsabilidade da sua falta de perdão, da sua falta de longanimidade, misericórdia, paciência ou qualquer outra coisa. Que Deus opere uma cura interior hoje em todos nós, porque todos pecamos. Não fazendo, permitindo com que ninguém faça do restante da sua vida após um erro tolo, incompreensível até. Muitas vezes eu olho para algumas coisas que fiz e falo, não é possível, foi outra pessoa. Depois de ter andado com Deus, amado ao Senhor, dado a vida por Ele, não é possível. Mas é. Irmãos, estamos suscetíveis, é possível, se não ficarmos vigilantes o tempo inteiro, nós podemos incorrer em erros. Todavia, se você se arrependeu, não continue se desqualificando. E até a lembrança, que é uma cicatriz, porque eu não desejo, ninguém deseja, Deus não deseja que você sofra de amnésia. Essa lembrança é extremamente positiva, porque ela te faz sempre recordar a necessidade da vigilância. Não é recordar o erro cometido e ficar se auto punindo, se flagelando, de modo algum, mas ela te faz lembrar, olha, mesmo quando você nunca podia imaginar. Olha a sua cicatriz que ficou. Então, vigie o tempo inteiro. E os outros irmãos e irmãs tenham sempre misericórdia para com os outros que também pecaram como você. E não os transforme no bode expiatório. Ah, ele é a causa, ou ela é a causa, do que está acontecendo na minha vida, ou o que está acontecendo na vida das pessoas. Principalmente se essas pessoas são líderes. Aí o povo gosta de já dizer, né? Davi era rei. Então, ah, está acontecendo uma maldição por causa do erro do líder. Não, o erro do líder tem consequências, sim, ponto. Indiscutível. E pode atingir os seus liderados? Óbvio, óbvio. Mas não é a causa de que tudo vá por água abaixo. Se os outros mantiverem a sua postura de santidade, de acolhimento, de perdão, de reconciliação, de intercessão, que devia vir em primeiro lugar aqui na lista que eu fiz agora. Se você permanecer intercedendo, jejuando, se quebrantando, acolhendo, sendo misericordioso, Deus vai fazer uma obra maravilhosa e não vai permitir que essas consequências possam ter implicações maiores. Diz assim o salmista, continuando: eu fiz propositalmente essa paralisação porque é importantíssimo. Davi, num momento de fraqueza e falta de juízo, pecou. Isso não o desqualificou. Retomando a partir daí, quanto mais precisamos de abrigo, consolo e ânimo, irmãos e irmãs, é que nós conhecemos os nossos poucos eu diria pouquíssimos e leais amigos. E os muitos e grandes inimigos. O salmista usa uma forte metáfora para mostrar que o alimento pelo qual mais ansiava sua alma era a compreensão, o perdão dos seus pecados. No texto hebraico original, a palavra algumas vezes traduzida por fel é literalmente veneno. Às vezes e tem na sua tradução fel, é literalmente a palavra veneno no hebraico. Vaitenu bevaruti rosh, velitzmai yashikuni shometz. Os autores dos evangelhos, especialmente Mateus, entenderam que os sofrimentos comunicados nesses versos se constituíam numa profecia. Eu digo que é inegável, acompanhando Agostinho. É uma profecia quanto ao martírio de Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo fez menção desse salmo quando admoestava os judeus a reconhecerem Jesus Cristo como o Messias e Senhor de todo aquele que nele crê. Irmãos, lembrem disso. Jesus é o Messias e é o Senhor. Como isso está perdido? Ontem, numa ministração da diaconisa, já apresentada ao corpo de Cristo e que será devidamente ordenada no mês de janeiro, falava sobre colocar Jesus no centro. Ora, colocar Jesus no centro é reconhecer também que ele é Messias e que ele é Senhor. Se ele é Senhor, ele governa, ele manda e você obedece. E a sua constituição é a palavra do Senhor. Eu me referia à irmã Miriam, que ministrou a palavra ontem. Isso está em Romanos capítulo 11, versículo 9 e 10. Uma das piores punições que o ímpio pode sofrer, queridos, é que o Senhor o deixe seguir o seu próprio caminho de iniquidades e pecados. Por quê, pastor? Porque seu coração duro e arrogante, muito diferente da alma do salmista, não lhe permite ser tocado pelo Espírito de Deus. Não lhe permite refletir seus erros, sobre os seus erros. Não lhe permite se arrepender, se tornar uma pessoa arrependida. Não lhe permite receber o perdão de Deus. A pior coisa que pode acontecer a ele é ser entregue à sua própria iniquidade. Por isso o salmista fala isso no salmo. E o apóstolo Paulo repete isso lá em Romanos 1, 18 a 32. No Antigo Testamento, queridos, o livro da vida é compreendido como a lista divina. Preste atenção. O livro da vida é compreendido como a lista divina régia dos justos, aos quais Deus abençoa a terra e abençoará na vida eterna. Já abençoa na vida eterna. O livro da vida refere-se à lista, ao rol de Deus, que contém os nomes dos salvos, dos destinados à vida eterna, dos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, pela sua graça e por meio da fé em Jesus Cristo como Messias. Nós temos aqui um punhado de textos, eu não vou ler de todos eles, senão nós nos alongamos por demais. Na devocional dos Salmos, a minha intenção não é essa. Com outros textos, é mais gastar o maior tempo possível para você que ainda ou começa na fé, ou mesmo já estando na trilha, no caminho, possa compreender mais e mais, conhecer mais e mais, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas nos Salmos a intenção é outra. Alguns biblistas e comentaristas entendem que essas expressões têm a ver com a época do exílio, ocorrida mais de 4 séculos depois de Davi. Contudo, ao analisarmos a amplitude da visão teológica de Davi, não é difícil concluirmos que ele está comunicando em oração o grande anseio de ver sua nação e o povo de Deus verdadeiramente edificado no amor, na fé, na prática contínua e intensa da piedade sob as preciosas bênçãos do Senhor de Israel. Atos de piedade, traduzindo para você, piedade não é, na Bíblia, na teologia, não é exatamente o que nós pensamos. Ah, eu tô, fulano tem piedade do outro. Não. Piedade diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a dimensão vertical. Uma pessoa piedosa, biblicamente falando, é uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus. Você e Deus, por isso vertical. Quando nós queremos falar de uma dimensão horizontal, nós usamos a expressão misericórdia, quando nós olhamos para a aflição, ou para a miséria, ou para a dor do coração do outro e nos compadecemos, tá bem? Então, piedade aqui se refere à comunhão com Deus. Então, Davi, obviamente, está ansiando por ver o povo de Israel verdadeiramente edificado no amor, na fé, na prática contínua, intensa da comunhão com Deus. Piedade, sob as preciosas bênçãos do Senhor Deus de Israel, como mostra o Salmo 127. Que Deus nos permita ser edificados por essas notas, nos abençoe poderosamente e nos unja com a sua presença santa e maravilhosa nesse momento de piedade que nós estamos tendo, de comunhão com Ele. Esta também é a minha oração. Davi desejava isso para Israel, Jesus para toda a humanidade, e eu agora faço disso a minha intercessão por cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos e das irmãs, cada irmã, desejando que vocês experimentem dessa graça. Irmãos, quanto ao lamento do Messias, eu concluo com algumas palavras do livro Salmos, que escrevi. O nosso Deus é soberano e tem a história nas mãos. Não é que ele fique interferindo a cada segundo na vida de todos, ele age mais diretamente na vida daqueles que são seus filhos. Mesmo assim, ele não fica marionetizando, ou seja, fazendo da história um monte de bonequinhos monte de marionetes na sua mão, onde ele faz isso e faz aquilo, mexe para cá, mexe para lá. Isso já traz uma resposta para você. Porque o mal acontece. Acontece porque Deus está presente, está atento, tem a história nas mãos, tudo que está acontecendo está escrito na palavra, mas ele não vai precipitar nada e ele não vai interferir no arbítrio, no livre arbítrio das pessoas. Por isso é que o mal acontece, porque o ser humano se deixa dominar pela maldade nas suas mais variadas frentes. O nosso Deus é soberano e tem a história nas mãos, fique tranquilo quanto a isso. Séculos ou milênios antes de Jesus Cristo, toda a história da criação já estava em suas mãos. Primeira grande afirmação do pensamento sistemático é que Deus é o Alfa, Deus é o princípio, ou Deus é o Aleph, Deus é o princípio criador de todas as coisas. Deus é o criador. Deus é o criador. E toda a criação já estava em suas mãos. Assim, nós percebemos que um dos seus servos é usado como instrumento dele, no contexto de sua vida pessoal, para anunciar aquilo que ocorreria na vida do seu unigênito filho amado Jesus. Ou seja, Deus acompanhou a história de Davi, não foi ele, não foi Deus quem fez Davi pecar, é óbvio que não, mas Deus acompanhou. Podia ter impedido? Podia, mas ele não faz assim. Não impediu. Logo, se está tudo na sua mão, ele permitiu, com dor, porque é pecado. Mas mesmo em meio à sua dor, diante do pecado de Davi, das consequências que ele. O Senhor sabia que iam acontecer na vida de Davi, ele permitiu que isso acontecesse, e ainda desse ocorrido, desse momento de falta de lucidez de Davi, nós vemos surgir um salmo que anuncia a vida de Jesus séculos mais tarde. Até no deserto Deus faz brotar alguma planta. Até numa situação absolutamente contrária à sua vontade, Deus ainda permite que isso aconteça, mas depois transforma a treva em luz. Esse salmo é o lamento do Messias. Entendam, esse salmo é o lamento do Messias no processo de crucificação e morte. Agora você vai ler e vai conseguir enxergar claramente. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Não diz? Lá na frente, na sua história? Ou então: Estou atolado em profundo lamaçal. Ou seja, as expressões de Davi é como se fossem as expressões de Jesus séculos antes. Davi séculos antes, Jesus séculos depois. Davi diz: Estou atolado em profundo lamaçal. Não me deixe agora, não me abandone agora. Senão eu vou afundar aqui. E Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, Jesus levou sobre si as nossas culpas e enfermidades, irmãos e irmãs. Suportou afrontas. Foi coberto de vexame. por causa do nosso pecado. Veja o relato do Salmo inteiro e você vê Davi sofrendo com afronta, com vexame. É o que Jesus sofreu, só que no caso de Jesus, não por erro dele, mas por causa do meu erro, do meu pecado, do seu erro, do seu pecado. Todavia, não desistiu de nos resgatar por causa do zelo que teve pela obra do Pai. Ele diz, afasta de mim esse cálice, mas depois ele completa a oração e diz que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E por zelo para com o propósito do Pai, do Espírito, ele foi até a morte e morte de cruz. Foi humilhado, foi morto, foi crucificado e mesmo na cruz intercedeu a nosso favor, dizendo, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, pastor, pensei que dizia respeito só aos romanos da época ou ao sinédrio judaico. Claro que, historicamente, dizia respeito a esses dois grupos, tanto aos líderes judeus como os romanos, sim. Mas o pedido de perdão é muito mais amplo, porque se Jesus estivesse hoje aqui, nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Nós o estaríamos crucificando. Nós o estamos crucificando, não colocando ele no centro da nossa vida, não permitindo que ele seja o primeiro lugar na nossa vida, não permitindo que ele seja o Senhor, ele mande e nós obedeçamos. Não permitindo que ele seja o nosso Salvador, acabamos voltando as costas para Deus, abandonando a presença dele e gastando a nossa vida, como o filho mais novo da parábola lá, que foi e gastou com o pecado. Nós damos as costas para Deus. Por isso essa palavra, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, diz respeito a todos nós, a toda a humanidade. Queridos, Jesus confiou na graça, no favor imerecido de Deus para conosco. E na medida que ele estava carregando o nosso pecado, todo o pecado, ele confiou na graça do Pai. E mesmo quando agonizava no Calvário, tinha convicção de que o Pai receberia a sua vida e diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Passou pela pior coisa que se pode imaginar para Deus. Ele sempre foi Deus, desde a eternidade, Deus, Jesus, o Filho de Deus, sempre foi Deus. Deus é a vida. E sabe pelo que ele passou? Pela morte. Ele passou pela morte. Ele morreu a nossa morte. Nós é que iríamos morrer, não só fisicamente, e não só a primeira morte que muitos vão passar, com exceção daqueles que forem arrebatados, mas ele morreu a segunda morte. A morte que condena. Ele morreu a morte que estava reservada para nós, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Só nele há vida. Esse salmo, irmão, irmã, amigo, amiga, também aponta para o juízo de Deus, já que a indignação do Senhor se move na direção daqueles que serviram vinagre no momento da sede do seu filho. Ele pediu água e lhe deram vinagre. Viu o que estava escrito no Salmo? Davi passou por aquilo, por aquele momento grande de aflição. parcialmente, ele viveu na totalidade da sua existência, mas parcialmente se comparado com a aflição que Jesus sofreu por toda a humanidade. Outra atitude de Jesus no momento da sua vida, ministério e crucificação é o louvor. Você percebe isso no final do salmo, Davi ainda falando que vai louvar, é a palavra do Senhor Jesus. É outra atitude de Jesus no momento da vida dele, do ministério, da sua crucificação, ele louvou. Quando disse está consumado. Ele disse está consumado, é como se ele dissesse louvado seja o teu nome, Senhor, ganhamos. Agora todo aquele que nele crê pode sair da morte para a vida. Agora todo aquele que nele crê pode ser salvo. Nós vencemos mais uma vez, tanto na criação como na libertação, como na redenção de toda a humanidade. Basta que você não volte as costas para ele, você não vire as costas para ele, mas que você se renda a ele. Se entregue a ele. Dê a sua vida para ele. O Mestre louvou e exaltou o Pai das Luzes, como diz a Escritura, e por meio da sua vida, ele convida os que buscam sinceramente a Deus a permitirem que seus corações sejam vivificados. Assim como ele foi ressurreto, nós podemos ser ressurretos também. Ele morreu a nossa morte, agora nós podemos ressuscitar juntamente com ele, desde que o aceitemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Podemos receber a nova vida, a vida glorificada, que já começa agora. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida com qualidade, vida plena. Começa agora. Vida eterna, que começa agora. No dia que você aceitou Jesus, você já entrou para essa dimensão. Ainda não estamos totalmente na dimensão da eternidade, mas nós já entramos no caminho. E é importante, basta que não saiamos dela. Dessa vida, não saímos desse caminho e nós experimentaremos a vida com Deus, a eternidade, a alegria, a paz, o amor, a comunhão com Deus. Encontramos esse discurso envolvido pelas palavras do salmista, no Salmo 69. Enquanto Davi gemia pelas dores que vivia em seu tempo, na circunstância que passou, o Senhor utilizava esse momento para anunciar as dores que o Messias passaria. Ou seja, ele permite a situação, não porque ele queira, que o Senhor abomina o pecado, mas mesmo tendo acontecido o pecado, o Senhor se utiliza desse momento para transformar mais ainda o coração de Davi, que tinha comunhão com ele desde de a meninice e faz um conserto, uma reforma, uma transformação poderosa na vida de Davi. E através disso ele usa esse momento para que Davi, passando por esse vale difícil, mas confiando no Senhor, escreva um salmo, e esse salmo, que era cantado, ele compõe um salmo, esse salmo vira um cântico, e esse cântico anuncia as dores do Messias, as dores que o Messias passaria. Irmão e irmã, é importante lembrar que a obra de salvação foi realizada plenamente em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço pela nossa absolvição. Estamos absolvidos. Aos amados da Igreja de Entre Folhas, agora no dia 1º de dezembro, quarta-feira que vem, nós vamos iniciar a segunda etapa de uma construção espiritual. Tendo encerrado uma primeira fase do alicerce, esse alicerce sempre será reforçado, mas nós vamos começar a fazer alvenaria, nós vamos começar a levantar as paredes. Mas para levantar paredes, irmãos e irmãs, é necessário pagar um preço. Pagar um alto preço. Para seguir Jesus é necessário pagar um alto preço. Isso é colocá-lo no centro, como dizia a diaconisa Miriam. Já estou chamando assim, porque eles já foram apresentados ao corpo de Cristo, no aguardo da sua consagração. Essa orientação nos foi dada pela nossa presidência e nós seguimos estritamente e prazerosamente. Nós apresentamos e depois ele levanta. Louvemos ao Senhor, irmãos e irmãs, e deixemos que o nosso coração seja avivado pela graça do nosso Deus. Vou repetir a última palavra. Louvemos todos juntos ao Senhor por esse Salmo 69, que apresenta o lamento de Davi e o lamento do Messias. Louvemos ao Senhor e deixemos que o nosso coração seja avivado. Receba a vida de Deus pela graça do nosso Deus. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu ainda tenho 2 minutos, eu vou dar bênção para você e vou dar um aviso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós. Sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, aleluia, amém. Meus queridos, nós estamos concluindo o primeiro ano da teologia amanhã. E nós estamos disponibilizando para as igrejas irmãs aqui da cidade e para outras igrejas que não tenham seminário e que você deseje então realizar o curso, entre em contato conosco, você de Entre Folhas, de Vargem Alegre ou das cidades próximas, e matricule-se, porque enquanto esses 12 diáconos mais três pastores vão fazendo o levantar das paredes, talvez você possa começar uma outra fase do alicerce da sua vida, que é o alicerce teológico. Venha estudar conosco e você vai ser poderosamente abençoado. E se você é de outro lugar, de outro estado, e deseja também, logo logo nós disponibilizaremos os dados para que você se matricule, receba as aulas por áudio, por vídeo e possa cursar EAD, estudo à distância, cursar a teologia e se tornar um cristão mais maduro. E também temos a escola de liderança cristã, que começou aqui também nesse ano de início de Alicerce, mas que agora já está indo para São Paulo. 5 igrejas de São Paulo já estão aderindo. E se você está ouvindo agora e deseja fazer essa escola de liderança, nós também vamos disponibilizar a partir de agora. Você já pode entrar em contato conosco pelo blog, já pode entrar em contato por esse telefone, mas nós vamos disponibilizar meios de você se matricular e fazer o curso de liderança também EAD. E se desejar, nós, pastores, líderes, podemos fazer oficinas na sua igreja de um final de semana ou conferências um pouco maiores, como vocês decidirem, tá bem? Estamos à disposição de todos os irmãos. O que nós queremos é reformar essa nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra, dentro de um versículo que nos norteia a todos da Igreja Assembleia de Deus Galileia, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, um grande abraço. E fique na paz do nosso Senhor. Amém.